1865, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 160.288, boa. Estão 3153, está autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 030 graus, 03 mais. Decolar 212, controle em 120, decimal 8. 608, 3153, bom dia. Decolador está 3153, bom dia. Está 3153, contato radar na decolagem do para nível 360, saída dela. Ok, 360, está 3153. Tá 3153, a postura da Aguar, direto Bridge. Tá 3153, foi Leda. Leda, tá 3153, graças. 3153, chamo Centro Recife, frequência 125, decimal 1, lanterna 13325. 092, acione identificação, desça para nível 050, que é legal no 013, autorizada a chegada Mari. Gol no 092, confirme. E por quantas milhas fará o time? Gol no 092, vou ir na proa de Tata, pode Tata, intercepte a chegada. No 092, mantenha a restrição de velocidade, tá? Número 1 para aproximação. Certo, como número 1, certo. No 092, após o TAP, desça para 2.000 pés, QNH 10 no 3, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Certo, após o TAP, autorizado procedimento, desça para 2.003, após o TAP, autorizado valor externo. No 092, foi na PRO de Duna. Centrado Duna, agora 092. Então, o Bravo que Luiz, que mantém sob condições visuais a 1.500 pés sobre o corredor. Bravo que Luiz, que reporte através de Paris. Estabilizado, alerta, Gol no 092. Gol no 092, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 195. 295, Gol no 092. Salvador, bom dia, Gol no 092. Gol 092, continua a aproximação, reporte externo, 3 pontos, baixado e travado. Reporte externo, baixado e travado. Passou, está baixado, travado, Gol 092. Gol 092, livre pouso, pista 90, centro 040 graus, 04 nós. Travado, pouso, pista 90, Gol 092. Gol 1092, solo 33, livre pista pela direita, chame solo em 121, decimal 1. Está autorizado a linha de decolar, pista 90, vento variável com 3 nós. Para 1 no meu pés, para botar um gráfico 2. 759, decola 236, controle em 120, decimal 8. 208. Tango Bravo Luiz, que se rente, complete a aproximação, chama torre 18, decimal 95. Serviço Salvador, boa, gol 1759, cruzando o B500, Nadael, Leda. Gol 1759, contato a dada decolagem, subo para nível 360, saída da El. Subindo nível 360 da El, gol 759. American Line 239, descend to 5,000 feet, QNH 1013, Skok Knight End, cleared Amman arrival. QNH 6225, Skok Knight End, descend to 4,000 feet, QNH 1013, cleared above arrival. Roger. Gol 1755, desça para nível 050, QNH 10013, autorizado a chegada a PONF. Papá, Mike Juliette Romeu, controle Salvador, prossiga. Papá, Mike Juliette Romeu, mantenha sob condições visuais aqui em outros pés. Air 6225, confirm indicated speed. To maintain speed. Uno 755, confirm velocidade de casa. 7, reduz a velocidade para 2709. 49, está autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 0, 20 graus e 04 baixos. Alinhar e decolar da 10 mesmo. Chance. Skok na ident. Disconsider the left formation, fly heading, PONF position, cleared, PONF arrival. Bravo Kiwisk. Pouso, pista 17, vento 020 graus e 04 nós. Flip 5362, report ready for descent. 35362, bom dia. Reporte no ponto ideal de descida, autorizada a chegada da PONF. Descent to 39, maintain a man arrival. Descent to 5,000 feet, Grenade 1013. Vou indo na proa de Ponf. Aqui, Juliette Romeu, prossiga. Te marquei, Juliette Romeu, mantenha a 500 pés. Tráfico Luiz, seu solo 42, confirme, parte 4. Estou autorizado o táxi via pista, reporte liberando pista na 735, Bravo Luiz. 649, decolar 243, controle 120, última 8. 208, boa. Desça para nível 060, QNH 1013. Oi, Salvador, bom dia. Agora 649, da El Lenda. Gol no 649, contato a dar na decolagem, sua para nível 360, saída da El. 360 da El, 649. Gol 1759, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13325. Confirm, altimeter setting 1013 for Ocean Air 6225. Altimeter setting 1013 on Ocean Air 6225. Okay, 1325. Gente, frequência nível estacional, Bravo Cruz. Localizer course, turn left heading 195. Limited localizer course. Okay, vector intercepting. The left 1905 and American 239, reduce speed to 210 knots. I 210, American 239. Ocean Air 6225, descend to 2,000 feet, 218-1013. Gol 1755, reduz a velocidade para 2,10 nós. American 239, descend to 3,000 feet, 218-1013. All right, 1013 down to 3,000 feet, American 239. Mike Juliette Romeu, sente. 234, decolar 246, controle em 120, acima 8. 208, obrigado. Até a volta. Controle Salvador, azul 4234. Bom dia. Azul 4234, contato radar na decolagem. Suba para nível 350, saída PUC. 350 na PUC, azul 4234. Channel 6225, turn left heading 165. Turn left heading 165, 6225. Channel 6225, turn left in heading 130 to correction 120 to localizer course. 120 to localizer course, Oceanet 6225. Oceanet 6225 cleared ILS X-ray approach, report established. Clear ILS X-ray approach and report established on localizer Oceanet 6225. Gol 1755, deploração. Para sequenciamento, curve à direita, proa 230, limite da proa QD Mike 100 Simbra. Proa 230, limite. Pega descida, 1755. 1755, desce para 4 no pés, que é negar 1013. 4013, American Airlines 239, descend to 2,000 feet, cleared ILS X-ray approach. Okay, 2,000, cleared for ILS X-ray, runway 10 for American 239. American 239, number 2 for approach. 9, roger that. Azul 4299, desça para 5,000 pés, QNH 1013, autorizada a chegada a MAN. Shown ILS X-ray, Oceanet 6225, landing clear, down. Oceanet 6225, complete approach, contact the tower 118.195. 118.95, so long. Gol 1755, segue tráfego às 10 horas, 7 milhas, a 3 mil pés, Bravo 757. Aguarde para girar. Cinco, três, meia, dois, reduz a velocidade para 200 nós. 200 nós, 5362. The tower, morning, Ocean S 6225, send it here down and look for me, ILS X-ray. Ocean S 6225, clear to land, runway 10, wind 080 degrees, 04 knots. Clear for landing, Ocean S 6225. Gol 1755, para o curso do localizador, curve à esquerda, proa 115. Esquerda para 115, autorizou aí, né? Gol 1755. Gol 1755, continue descida para 2 mil pés, QNH 10013, autorizado final do procedimento LSX3, reporte estabilizado. 7 para 2 mil, autorizou LSX3, Gol 1755. American 239, established on the localizer, runway 10. American 239. Complete approach, contact tower 118.95. Okay, 118.95, American 239, good day. DP 5362, detonação para sequenciamento, mantenha a presente proa. Mantendo pro 5362, mantém 6000. Trip 5362, desça para 4000 pés, QNH 10, correção, desça para 5000 pés, QNH 10, 13. Espaço para 5000 pés, antena proa 5362. 5362, apresente proa 215, e limite é o QD Mike 1005. Sim, trip 5362. Continue descida para 4 mil pés, QNH 10, 13. 10, 13, descendo para 4 mil pés, 5362. 1755, desce para 2 mil pés, QNH 10, 13, autorizado sinal de procedimento LS-X-Ray, resposta estabilizada. 2 mil pés, autorizado X-Ray, 1755. Two 239, check landing gear. Landing gear's down and locked for American 239. Roger, you're clear to land runway 10, wind 090 degrees, 04 knots. Clear to land runway 10, American 239. Trip 5362, curve à esquerda, proa 115 para o custo do localizador. 115, limitado pelo LOC. Trip 5362, desce para 2 mil pés, QNH 10, 13, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado procedimento 5362. 5362, número 3 para aproximação. Correção, número 2 para aproximação. Reduzindo, 5362. Azul 4234, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 12685. Quatro 299, desça via para 2 mil pés, QNH 10, 13. Autorizado final do procedimento LS-X-Ray, reporte estabilizado. Azul 4299. Azul, trip 5362. Trip 5362, complete aproximação, chame torre 18, decimal 95. 1895. Salvador, bom dia, trip 5362, tá na final. Ponte externo, trem fundo, baixado travado. Atrás externo, baixado travado. Echo 239 on the ground at 55 AKT runway on your right side and contact Salvador ground 121.1. 21-1, roger that, American 229. Final LS 10-1755. 1755, check o trem. Passa outra mão. Gente, 1755, tem livre pouso, pista 10, vento 120 graus a menos. Livre pouso 10, 1755. Passando o externo, baixa ali travado, trip 5362. A gente continua a aproximação aguardando autorização de pouso, trip 5362. Guardado. No Follow 58, livre pista pela direita, chame solo em 1, 2, 1, decimal 1. Direito 2, 1, 1, vamos. Livre pouso, pista 90, vento 090 graus e 05 baixa. Autorizado o pouso, trip 5362. Autorizado 4299. 299, chama a torre 1895. 1895, até daqui a pouco. Bom dia, Azul 4299, estabilizado e LS X-Ray. Azul 4299, continua a aproximação, reporte externo, trem de pouso baixado, trabalho. Reportará 4299. Tá livre, chama táxi. 362, o solo ao 1100, à direita, 121 do João 9. 1219, o 5362. 4299, passou externo, baixado, travado. 4299 azul, ajuste chão 0 no 3, livre pouso, pista 1 no 0, vento 1 no 00 graus 059. Livre o pouso, pista 1 no 0, azul 4299.